vez mais, o baile do passado 22 de abril, o baile da Revolução dos Cravos, uma organização da Rádio Arc-en-Ciel, foi um sucesso. Foi bom recordar quem libertou o nosso país. Um pouco de história, de cultura e música. C'est ça, Rádio Arc-en-Ciel. Oui, un vrai succès. Merci au Conseil d'Administration pour le choix et qualité du spectacle. Obrigada ao cantor Jorge Guerreiro pelo show. Foi sensacional. Merci au groupe Capanegra pour l'excellente soirée. Merci à tous nos bénévoles pour le travail fourni. Merci à nos animateurs pour la diffusion. Merci au public présent, mais aussi à nos adhérents. Sans oublier nos partenaires. C'est grâce un petit peu de chacun de nous, de vous, que tout devient possible. Merci. Obrigada. À DGACCP, Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, Boulangerie Atelier des Papilles à Fleury-les-Aubrais, RPG International à Orléans, Panier du Monde à Fleury-les-Aubrais, Assador Típico à Fleury-les-Aubrais, Hôtel Les Trois Vallées à Saran, Adopt Speciality à Olivet, Bati Casa 45 à Chingy, Aldora Construction à Fleury-les-Aubrais, Les Amis du Bâtiment à Ingré, Entreprise Olivera à Olivet, DMC Neuf et Rénovation à Orléans, CIMAC Entreprise Générale du Bâtiment à Saran, DLP Plomberie à Châteauneuf, SMP Ravalement à Fleury-les-Aubrais et Vasco Frères Charpente et Couverture, La Chapelle-Saint-Démain. A todos, muito obrigada. A tous, un grand merci et bem-aja Radio Arc-en-Ciel. Bom dia a todas e a todos. Eu sou Osmir da Silva, vou estar aqui convosco até às 12 com o programa Vozes de Portugal, como sempre todas as manhãs, quinta-feira, aqui nas ondas da Rádio Arc-en-Ciel 96.2 FM, ou então também radio-arc-en-ciel.fr, para nos ouvir em qualquer parte do mundo através da net. Então, para quem está aí por casa, muito bom dia a todas e a todos, obrigado pela companhia. Para quem está a trabalhar, um ótimo dia de trabalho também. Para quem vai pela estrada, então, uma ótima viagem a todas e a todos. Hoje vamos começar o programa aqui com o Paulo Gonço e as Pedras da Calçada. Logo a seguir vai vir o Tony Carreira também na companhia do Calema. E depois vamos ter também a Mimicate, esta rapariga que vai representar Portugal na Eurovisão. Dia 9, que é uma semifinal. E em dia 13, que deve ser a final, dia 13, sábado 13, normalmente. Então, portanto, para a semana que vem, é o Festival da Eurovisão. E depois, muita música também, alguns fados para todos vós que gostam de fado e não só. E também, muitas dedicatórias a partir das 10h30, 11 menos um quarto para aí, até o meio-dia, com muitas dedicatórias para vocês todos que estão desde aí desse lado, sempre na nossa companhia. Mais uma vez, muito obrigado a todos e boa escuta e obrigado pela companhia. E vamos lá começar o programa com o João Pedro Paes, como disse. João Pedro Paes não, o João Pedro Paes um pouco lá mais para a frente. Para já, vamos ficar com o Paulo Gonço e as Pedras da Calçada. Logo a seguir vai vir o Tony Carreira e o Calema também. E depois muita música até ao meio-dia. Então, até já, muito obrigado pela companhia. E vamos lá, então, ouvir o Paulo Gonço e as Pedras da Calçada para começar este programa de hoje. Muito bom dia. as provas na mão. Não sabemos por que fado, estando longe dele então. Não teve companhia, nem reclamar ninguém. Não chegou a ser refém. Esteve ausente por Foi o Calema e o Tony Carreira aqui com Quero Estar Contigo, e agora vamos ficar com esta canção que vai representar Portugal aqui no Eurovisão para a semana que vem, com a Mimi Cat, com o tema Ai Coração, Diz-me Lá Se És Meu. Um bonito tema para desta rapariga, desta jovem que nos vai representar Portugal, e por uma vez vão cantar em português. Antes é sempre em inglês, muitas das vezes cantaram tudo em inglês, agora desta vez vai ser mesmo em português, esta bonita música, esta bonita canção, e aqui com esta Mimi Cat, que é a rapariga que vai representar Portugal. Então vamos lá ouvir esta bonita música, e depois eu volto já a seguir. Bem, já e os Irmãos Verdade também, e o Rui Veloso, e muita, muita música até ao meio-dia. Até já, muito bom dia e obrigado pela companhia. Ai, coração, que não me deixas em paz, não me dás sossego, não me deixas capaz. Tenho a cabeça e a garganta num nó, não se desfaz e nem assim tu tens dó. Sinto-me tonta cada dia pior, já não sei de coisas que sabia de cor. As pulsações subiram quase para mil, estou louca, completamente senil. O peito a arder, a boca seca, eu sei lá o que te faz. As horas passam e o sono não vem. Ouço as corujas e os vizinhos também. O meu juízo foi-se e por lá ficou. Ai, coração, diz-me lá se és meu, cantou a Mimi Cata aqui, que esta bonita música, bonita canção que vai representar Portugal no Eurovisão. E agora vamos ficar com os Irmãos Verdade e a Funana da Morena. E depois vem já aí também o Rui Beloso e a Bruna Liliana também já a seguir. Muito bom dia, obrigado pela companhia. Até já. Vontade que eu tenho, Morena. Depois dos Irmãos Verdade, a vez do Rui Beloso com Não Invoquem o Amor em Vão, e logo a seguir vai vir a Bruna Liliana, Quero-te de Volta. Até já. Amar é o verbo revelado pela boca da divindade, só deve ser invocado em caso de necessidade. Esse verbo não se explica à luz crua da razão. Ele é a joia mais rica da arca da criação. Podem-no pôr no altar frívolo de uma canção, praticá-lo até gastar. Não invoquem o amor em vão. Não ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles.

E vamos já a seguir, vamos já ter aqui os três os chutes e pontapés, já com a minha maneira, bonito tema também aqui dos chutes, para todos que gostam, para todos os fãs e não só. E esta também, já sei que o senhor Duarte é fã e a sua esposa, então vai esta para a direita para eles. Os dois, muito bom dia também para ele e para todos os vossos clientes aí desse lado, na escuta da Rádio Arconciel 96.2 FM, aqui programa Vozes de Portugal até o meio-dia. Vamos lá então, esta vai ser para todos vós e para, especialmente para o senhor Duarte, para a sua esposa, que são fãs dos chutes. E logo a seguir vamos ter Horas das Gaivotas com o Tim, e também depois vem os Quinta de Vila e também o Siraiba e o Pedro com... Não, este não é o Pedro. O Pedro é, este é com o Rui Pregral da Cunha, com o tema Dá-me um Toque. Depois vamos mais para a frente ouvir o Siraiba mais uma vez com o tema também Sou Tão Fácil, e com a voz do Pedro, o antigo vocalista dos 2008. Mas para já vai ser o Chutes e Pontapés com A Minha Maneira, que eu vou dedicar aqui mais uma vez, vou dedicar-me aqui ao senhor Duarte e à sua esposa, que são fãs. Até já, muito bom dia a todos e obrigado pela companhia. arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Eu gosto da praia à hora das gaivotas. Quando a maré desce e tudo fica mais calmo. Quando o sol dourado despenteia o teu cabelo. E um só sorriso teu desfaz o meu pesadelo. Pés na areia e um olhar sobre as ondas. Por muito que os tendas, não quero que te escondas. Sabes, o mar é bruto, mas pode ajudar a ter outra vez vontade de gostar. Gosto da praia na hora das gaivotas, à hora das gaivotas, assim é que é, com a voz do Tim. E agora vamos ficar com os Quinta de Vila, que se te amo. Logo a seguir vamos ter o Ciraiva com a voz do Rui Pagral da Cunha, aqui Dá-me um Toque, é o tema, é o título deste bonito tema. E depois eu vou deixar aqui também, são 9 horas e 49 minutos. Muito bom dia e obrigado pela companhia. Céu, nos pode ensinar o que vem na alma de alguém que recusa deitar sobre o chão. Não, aí a falar. Se por acaso ligares, traz a felicidade e dá-me a novidade. Que sou o primeiro de paz. Irei passar para a alta voz e assim pensar. A chamar, toma atenção, diz bem a frase que arrasa ouvindo esta minha canção. Dá-me um toque, cantou aqui o Rui Pregália de Saraiva. E agora vamos chegar com o Richie, que é uma menina veneno. E depois vamos ter os Anjos e o Caleme mais uma vez. E eu vou já seguir também. Até já, são 9 horas e 55 minutos. Yeah.

Já não há sentimento, cantou Rita Guerra, e agora vamos ficar com a mulher errada, a mulher amada, na voz do Ricardo Nascimento, e depois vem já aí também o João Pedro Paes e a Susana, e muitas, muitas músicas. Até já, são 10 horas e 9 minutos. Sombra do mal, maldita mulher. Tu foste a única mulher errada. Destruiu tudo na minha vida. Tu foste a única mulher amada. Aquela que não me deixou saída. Difícil de entender. Tu és a sombra do mal, maldita mulher. Tu foste a única mulher errada. Destruiu tudo na minha vida. Tu foste a única mulher amada. Aquela que não me deixou saída. Foi o Ricardo Nascimento com a Mulher Errada, Mulher Amada. E agora vamos ficar com o João Pedro Paes, Nada de Nada. Logo a seguir vai vir a Susana com Quando a Noite Vem. Até já, muito bom dia. Quando adormeces e fico vazio, quando me tocas o corpo, que é tudo frio, mesmo que o sintas, não dizes nada. Quando me abraças, tudo estremece. Quando me beijas, o escuro enlouquece. Tu não sentes, nem sabes nada. Não dizes.

Quando a noite vem, cantou Susana, e agora vamos ficar com a voz do Pedro Abrunhosa e com a lua. Quero ver a teu olhar, e depois eu volto já a seguir, porque depois vamos ter os fatos também. Logo a seguir ao Pedro Abrunhosa vamos ter mais uma música e depois vamos ter os fatos. Para todos vós que gostam de fato, até já. Que acaba a cidade parece dormir. Da janela vejo a luz que bate no chão e penso em te possuir. Noite após noite, há já muito tempo, saio sem saber para onde vou. Chamo por ti na sombra das ruas, mas só a lua sabe quem eu sou. Lua, lua, eu quero ver o teu brilhar. Lua, lua, lua, eu quero ver o teu sorrir. Leva-me contigo, mostra-me onde estás. É que o dia com olhares cheios de nada, olhares meio de espiras encostadas à parede, fazem sinais que vejo não atender. Loucas estão as noites que passo sem dormir. Loucas estão as noites, os bares estão fechados, já não há onde beber. Este silêncio escuro deixa adormecer. Loucas são as noites, leva-me contigo, mostra-me onde estás. É que o pior castigo é viver assim, sem luz nem paz, sozinho com o peso do caminho que se fez para trás. Eu quero ver o teu brilhar. Minha estrada. Loucas estão as noites, passo sem dormir. Loucas estão as noites, loucas estão as noites, passo sem dormir. Loucas estão as noites. Foi o Pedro Alvinhosa com a Lua Quer Ver o Teu Brilhar. E agora vamos ficar com a Marisa Liz e o Jamão Elétrico aqui com Foram Cardos, Foram Prosas. E depois vamos ter os fados para todos vós que gostam de fado e não só. E depois vamos ter muitas dedicatórias até ao meio-dia, também com uma página publicitária por volta das 11. Até já, são 10 horas e 26 minutos, 27 minutos praticamente. Até já. São 10 horas e 31 minutos e acabamos de ouvir a Marisa Liz aqui com este bonito tema. Foram cartos, foram prosas. E agora vamos ficar com os fados, para todos vós que gostam de fado, para a senhora Fernanda Campos, para o senhor Delfim, para o senhor Flávio, para a sua esposa também, para todos vós que gostam de fado, para o Augusto Silva, para o Paulo Jorge Costa também, um abraço, para todos vós, para o senhor Mário Lopes também, e não só, para todos vós que estejam aí à escuta e que se gostam de fados, então vamos ouvir Aldina Duarte hoje com A Espera da Redenção, e depois vamos ter o Camané também com A Mercê de uma Saudade, o fado da Mercê de uma Saudade, este bonito fado do Camané também, aqui para vós todos que estejam aí. Depois vamos ter muitas dedicatórias até o meio-dia, também com alguma... notícias, enfim, notícias não, aqui publicidades aqui nossos parceiros aqui também para todos vós aí por volta das 11 e como disse, muitas dedicatórias até ao meio-dia. Então vamos lá ouvir estes dois bonitos fatos e eu volto já a seguir, até já. Cama sem abrigo, como o vento, sem destino, como a chama, sem abrigo, como o vento, sem destino, como a chama. Fiz as pazes com a guerra. Fiz punhais de grandes mágoas, sem remorsos como a terra, sem limite como as águas, sem remorsos como a terra, sem limite como as águas. Dei fim a tudo o que quero. Sem regresso, como a morte. Fiz da terra o meu tormento, do fogo devastação, como as águas, como o vento, sem rumo nem direção. De uma saudade, com ele anda sempre a ilusão. O nosso amor não tem a mesma idade, mas tem a mesma lei no coração. O nosso amor não não tem a mesma idade, mas tem a mesma lei no coração. Sabemos qual a ânsia da chegada e nunca recordamos a partida. Trazemos na memória renegada a dor de uma distância sem saída. Trazemos na memória renegada a dor de uma distância sem saída. Existem entre nós sonhos calados que a vida não permite acontecer. Por vezes sigo os teus olhos parados e sinto que é por ti que vou viver. Os teus olhos parados e sinto que é por ti que vou viver. Recuso lamentar a minha entrega. Teus braços são a minha liberdade. O amor é fantasia que nos cega, é força que transforma a realidade. O amor é fantasia que nos cega, é força que transforma a realidade. Foram aqui estes bonitos fados do Camané e da Alina Duarte para vocês todos que estão aí desse lado à escuta. E agora vamos ficar com o Jorge Guerreiro, que esteve cá connosco ainda não há assim muito tempo. Vamos ouvir uma música dele, depois vamos ter aqui uma música aqui espanhola, aqui do Camilo VI com Algo de Mim. E esta é para a Maria Isabel, lá para o sudoeste de França, que está na nossa companhia todas as semanas. Então para ela vai ser o Camilo VI já a seguir. E depois vamos ter também o Rico Vovel com o seu orquestra, e o Rico Vovel aqui com a Reine de Musette para a Geneviève, que é toujours à l'écoute aussi. Jean-Pierre, que j'étais un grand ami de Michel, qui nous a quittés il y a 2 ans déjà, et qui aime beaucoup l'accordéon. Et puis, c'est bon, on va écouter aussi Louis Goudinho pour notre ami qui a l'écoute aussi, qui aime beaucoup l'accordéon, que c'est Eva qui va écouter, je vais dédicacer ce grand accordéoniste portugais qui s'appelle Louis Goudinho, qui aime beaucoup aussi elle aime beaucoup ce genre de musique. Donc je vais envoyer ce petit morceau après. Pour l'instant, on va écouter Jorge Guerreiro et Fazer Bébé. Attends déjà. Quando toca este som, ninguém fica parado. Mexe, remexe o teu corpo suado. Fica a estar alerta, tudo pode acontecer. Agora, rola, o que vamos fazer? Fica a estar alerta, tudo pode acontecer. Agora, rola, o que vamos fazer? Fazer bebê, fazer agora, fazer bebê. fica parado. Mexe, remexe o teu corpo suado. Quando toca este som, ninguém fica parado. Mexe, remexe o teu corpo suado. Fica a estar alerta para acontecer. Enrola, enrola o que vamos fazer. Fica a estar alerta para acontecer. Enrola, enrola o que vamos fazer. Fazer bebê, fazer agora. Fazer bebê, sem demora. Fazer bebê, já tem história. Vai rolar em qualquer hora. Fazer bebê. Fazer bebê sem demora. Fazer bebê já tem história. Vai rolar a qualquer hora. Fazer bebê, fazer bebê, ah, fazer bebê, oh. Vai rolar a qualquer hora. Fazer bebê, fazer agora. Fazer bebê sem demora. Fazer bebê já tem história. Vai rolar a qualquer hora. Fazer bebê. Foi o Jorge Guerreiro aqui que eu vou fazer bebê e agora vou ficar com a Reine de Musette por Geneviève. Logo a seguir vamos ter Algo de Mim com o Castilho VI para a nossa amiga Maria Isabel do Sudoeste. Bom giorno a todos. Adiós sin razones, unos años sin acostumbré a tus besos y a tu piel color de miel, a la espiga de tu cuerpo, a tu risa y a tu ser. Mi voz se quiebra cuando te llamo y tu nombre se vuelve hiedra que me abraza y entre sus ramas ella esconde mi tristeza. ¡Ah! De mí se va muriendo, quiero vivir, quiero vivir, saber por qué te vas, amor, te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma. Sitio para ti. Sé que mañana al despertar no hallaré a quien hallaba y en su sitio habrá un vacío grande y mudo como el alma. Algo de mí, algo de mí, algo de mí va muriendo, quiero vivir, saber por qué te vas, amor, te vas, amor, pero te quedas porque formas parte de mí y en mi casa y en mi alma hay un sitio para ti. Algo de mí, cantou aqui o Camisa e a Maria Isabel. E agora vamos ficar com o Carlos Sotelo, com a Senhora da Luz. E esta vai ser para o nosso amigo e colega de rádio, que é o Senhor João Barbosa, que eu quero dedicar esta música para o Senhor João Barbosa, que faz um programa também ali para uma rádio ali para o norte de França, na Bélgica mesmo, que é também ali à fronteira, de Tourcoing, onde ele mora, e ele vai a Macron fazer um grande programa, um ou vários programas durante a semana, à quarta-feira e aos domingos também, para o Senhor Barbosa, que é um grande animador, como nós aqui na Rádio Arconciel, ele também faz rádio ali para a Rádio Schiffel, ali na Bélgica, ali mesmo à beirinha dele, que ele mora mesmo à beira da fronteira em Tourcoing. Então, para ele, muito bom dia, muita saúde, sobretudo, e tudo de bom. E vamos ouvir então esta bonita música do Carlos Sotelo. Até já. Santa Maria, os meninos da rua não têm pão nem lua, nem têm alegria. Os

tu verras que tu regretteras peut-être un jour. Tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer si j'ai pu te blesser parfois. Reste, oh reste. Tu sais bien que je suis trop fragile, que sans toi ce sera trop difficile. Alors reste pour moi. Este cantou Tony Carreira para a Manuela e agora vamos ficar com Luís Godinho. Luís Godinho que vai nos conter Notre Amour, c'est tout. E ça c'est pour notre auditrice que é a l'écoute, Eva. Eva que adora l'accordion e que adora ce accordioniste. Donc on va écouter Luís Godinho com o nosso amor é tudo. E depois on vai écouter Antônio Mourão também para o Sr. Braga que está à escuta. Muito bom dia para ele também e um grande abraço. Até já. Eu ando a procurar felicidade. Contigo no meu peito eu encontrei a calma que preciso de verdade para viver no mundo que eu sonhei. Eu ando a navegar só no teu mar, nas ondas de paixão e de calor, navio que construímos de amizade em busca do eterno e puro amor. O nosso amor é bem melhor que o mundo. O nosso amor é bem melhor que tudo. O nosso amor ninguém destrói num dia. O nosso amor é tudo que eu queria. O nosso amor é bem melhor que o mundo. O nosso amor é bem melhor que tudo. O nosso amor ninguém destrói num dia. O nosso amor é tudo que eu queria.

que a vida tem. Não quero nada que tenho, nem o tempo que há de vir. Quero ser muito diferente, ser diferente o meu sentir. Dá-me o amor, dá-me o ciúme, que abraça a alma da gente. Oh vida, dá-me outra vida. Oh vida, dá-me outra vida, mas uma vida diferente. Foi António Mourão com Dá-me, oh vida, dá-me outra vida para o Senhor Braga. E agora vamos ficar com a Amália Rodrigues para o Senhor Joaquim. E depois vamos ter o Graciano Saga com o cantor imigrante que eu vou dedicar à Dona. A Dona Esperança, a Senhora Esperança, que está de parabéns hoje, e da minha parte e da parte de toda a gente, de todos os amigos, e sobretudo aqui da Rádio Arconciel, muito obrigado por estar sempre à escuta, por estar sempre connosco. Até já. Foi a Alfama aqui com a Amália Rodrigues para o Senhor Joaquim. Agora vamos ficar com o cantor imigrante para a Senhora Esperança, o Graciano Saga, porque faz estar de parabéns à Senhora Esperança hoje. Até já. Muito bom dia a todos e obrigado pela companhia. Canto alegria, canto tristeza, canto saudade. A nostalgia é com certeza ansiedade. O meu poema é a canção que trago em mim, feito da pena de uma paixão que não tem fim. sou cantor imigrante, o meu destino é cantar para acalmar minha dor. Longe da terra distante, canto para recordar, sou imigrante cantor. Um dia hei de voltar à minha terra a cantar aos amigos que deixei. Na serra fazer cantigas às mais lindas raparigas, ao meu país cantarei. Canto amor, canto ilusão, canto a sonhar. Eu sou cantor, às vezes canto para não chorar. Minha canção é o passado da nossa gente. Meu coração canta este fado, grita presente. Eu sou cantor imigrante, o meu destino é cantar para acalmar a minha dor. Terra distante, canto para recordar, sou imigrante cantor. Um dia hei de voltar à minha terra cantar aos amigos que deixei. Na serra fazer cantigas às mais lindas raparigas, ao meu país cantarei. Sou cantor imigrante, o meu destino é cantar para acalmar minha dor. Longe da terra distante, canto para recordar, sou imigrante cantor. Um dia hei de voltar à minha terra cantar aos amigos que deixei. As mais lindas raparigas, ao meu país cantarei. Foi o cantor imigrante aqui para a senhora. Foi o cantor imigrante aqui para a senhora Esperança, que está de parabéns hoje. E agora vamos ouvir mais uma vez o Tony Carreira. Tony Carreira aqui vai nos chanter. Combien c'est comme ça. C'est bien comme ça, oui, c'est bien comme ça, c'est bien, ce titre de Tony Carreira, et ça c'est pour Maryse Martin qui est à l'écoute aussi, tout comme toutes les semaines, et je vais dédicacer cette jolie chanson, et après on aura Fafa de Belém aussi pour Maria Luísa ali pour Jazz de Jessy, também com o Asfalto Amarelo. E depois eu volto já a seguir com mais dedicatórias. São 11 horas e 27 minutos. Muito bom dia a todos e obrigado por estarem aqui na nossa companhia. E até já. Retrouver du bleu dans un ciel de feu. Envoyer de l'air aux hommes sans repère. Poser des étoiles dans les yeux des filles. Redonner l'espoir au temps si fragile. Alors, si ta vie n'est pas un rêve, alors rêve avec moi. Et le monde suivra. Si ta vie n'est pas une danse, alors danse avec moi. Chaque jour, on apprend les pas. Et c'est bien comme ça, oui c'est bien, crois-moi. Retrouver le sens des mots, des silences. Et n'oublier rien des voix des anciens. Redonner la langue aux chevaux, au vent. mais c'est la douleur des traces du temps. Alors, si ta vie n'est pas un rêve, alors rêve avec moi et le monde suivra. Si ta vie n'est pas une danse, alors danse avec moi. Chaque jour, on apprend les pas, et c'est bien comme ça. Oui, c'est bien, crois-moi. Com Asfaldo Amarelo para Maria Luísa ali para a Ceci. E agora vamos ficar com André Batista para o Sr. Luís Gonçalves, para a sua esposa, a Sra. Esperança ali para os lados de Leão Val também, e depois vem a saia da Carolina para a Dona Carolina também, que está sempre à escuta da rádio também. Muito bom dia para ela e tudo de bom. Até já. Sombra que passas distante deste meu peito assombrado, não és amor nem amante, somente tristeza e fado. Não és amor nem amante, somente tristeza e fado. Sou sombra por ter amado outra sombra que perdi. Sou sombra por ter ficado sonhando a sombra de ti. Sou sombra por ter ficado sonhando a sombra de ti. Foste caminho sem norte, foste roseira sem flor, foste passado sem sorte e coração sem amor. Foste passado sem sorte e coração sem amor. Agora, por ter ficado uma sombra não vivida, dessa sombra do passado ficou a sombra da vida. Dessa sombra do passado ficou a sombra da vida. A saia da Carolina tem um lagarto pintado. Foi a saia da Carolina para a Dona Carolina também. E agora vamos ficar com a Amado Batista, com os desejos e segredos para a Maria e para a colega Clarice. Muito bom dia. Uma volta em sua vida eu dei, mergulhei nos seus mistérios e lhe conheci. Pela magia do sentimento, eu me tranquei no seu pensamento. Então senti que você me amava e me carregava dentro de você. Eu fechei meus olhos e o verdadeiro amor eu pude ver. Pelas curvas do seu corpo, eu enlouqueci. Foi tanto amor naquele momento, tanta emoção, quase não aguento. Então senti que você me amava. Foi Desejos e Segredos aqui com o Amado Batista para Maria e para a Clarice, a sua colega Clarice. E agora vamos ficar com os Pesticidas e com o Sol da Caparica para o Luís e o Luís de Portes de Anterra. E logo assim vamos ter o Rouge e Noir com o Coletivo Métissé. Até já. A cassete dos Ramones para a gente perder. Aqui vou eu para a costa, aqui vou eu cheio de briga. Todos vou lá, vou fugir, vou para a sola da barriga. Aqui vou eu para a costa, aqui vou eu cheio de briga. Todos vou lá, vou fugir, vou para a sola da barriga. Apontado na esplanada, mesmo à beira do mar. Veja na mesa para refrescar. Ao longo das praias chove o sol do verão. As miúdas da costa são uma tentação. Por isso vou para a costa, por isso vou cheio de vida. E no posto é só Lisboa, vou para o sol da Caparica. Por isso vou para a costa, por isso vou cheio de vida. E no posto é só Lisboa, vou para o sol da Caparica.

Rouge et Noir cantaram aqui os Coletivos Métissé e agora vamos ficar com os Chutes e Pantapés e a Minha Casinha, e esta é da parte da nossa ouvinte do Sudoeste que me dedicasse esta música para mim. Então, muito obrigado para ela e muita saúde, sobretudo, e muitas alegrias. E então vamos ouvir a Minha Casinha, logo assim vamos ter a Fafa do Blanco, o Pôr do Sol, e depois vamos terminar o programa 2 com os Jazzes da Concertina, com o tema Dedos de Artistas. Então até já. C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les yeux, plein les oreilles. Rafa Dulém com o Pôr do Sol, e agora vamos ficar com o jazz da concertina. Desta vez vai ser também para a senhora Esperança, da parte do seu filho Filipe e da sua esposa e toda a família. Muitos parabéns para a senhora Esperança e para todos vós, e obrigado pela companhia. E esta é para terminar também o programa, desde que não há tempo para mais. Até já. Amigos ouvintes, não há tempo para mais, temos a chegar mesmo ao meio-dia e acabamos aqui com os jazzes da concertina com o tema Dedos de Artistas. Por acaso são mesmo os artistas estes tocadores de concertina. E esta foi para a senhora Esperança, mais uma vez, da parte do seu filho Filipe e da sua esposa e toda a sua família, para ela que está de parabéns hoje. Então, meus parabéns também para ela e muitos anos de vida, sobretudo, e muita saúde. E eu volto para a semana com mais músicas, mais vozes, mais fatos. Tudo cá de bom da nossa música. Até lá, um grande abraço a todos. Sejam felizes, sejam prudentes e até para a semana, se Deus quiser. Muito bom dia. São 11 da manhã em Lisboa. O PCP entende que não há motivos para o Presidente da República dissolver o Parlamento. Ainda assim, o secretário-geral do partido garante que, se for o caso, os comunistas estão preparados para eleições antecipadas. O Conselho de Ministros está hoje reunido em Braga. Os governantes foram recebidos por vários protestos. Estas são as notícias às 11 da manhã na RDP Internacional, numa edição da jornalista Rita Soares. O secretário-geral do PCP entende que não há razões para uma dissolução da Assembleia da República. Em declarações aos jornalistas esta manhã à chegada a Bruxelas, Paulo Raimundo afirmou ainda assim que, se for o caso, os comunistas estão preparados para um cenário de eleições antecipadas. Estamos preparados para tudo o que é necessário e o que é... Fórmula abierta aquí, Radio Arconciel, y vamos con la última canción. Quedan dos minutos, así que hasta el jueves que viene y a disfrutar de la vida. Y ahora vamos con nuestro amigo Luis, que también se despide. Bueno, buenas noches a todos. Y ya he dicho, todos los jóvenes tienen la puerta abierta. Siento Saint-Vite-Rue-Bourgogne, Tosse Metage, la APF. Y todos los sábados tenéis la puerta abierta para venir a informaros de todo lo que queráis. Incluso a dialogar en español. Así que vamos con la última canción de Medina Zara al pueblo andaluz de Córdoba. más de mil sueños se me amontonan y los recuerdos me hacen sentirte en mí. Desde la sierra Guadalquivir, años de historia pasan por ti, ciudad del mundo siempre bella y sin fin. Cuando despierto no me abandonas, siento mi sangre que por ti bota, puertas abiertas de par en par a la humanidad. ¡Cómo va! Llegando el día de un futbol do Porto entra em vantagem em casa diante do Famalicão neste jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. Vantagem porque há uma semana, fez ontem uma semana, os Dragões bateram a formação famalicense no Municipal, 22 de junho, por 2-1. É esse o resultado que a equipa de João Pedro Sousa tem de inverter se quiser marcar presença na final do Jamor no próximo dia 4 de junho, onde já está com lugar marcado o Sporting Clube Braga, que na meia-final a duas mãos arrumou o Nacional da Madeira por números significativos. Ora, as equipas já estão no relvado, vamos desde já avançar com as escolhas dos treinadores. Do lado do Futebol Clube do Porto, na baliza estará Cláudio Ramos, depois na defesa Manafá à direita, Wendel à esquerda, dupla de centrais Fábio Cardoso e Pepe. Marcano está castigado, no meio-campo Matheus Uribe e ainda Gruites, Otávio Galeno, PP e Tony Martínez, daí para a frente. Do lado do Famalicão, na baliza Luís Júnior, depois penetra à direita Francisco Moura, à esquerda centrais Otávio Ataíde e Richielli, no meio-campo Zaidu Yusuf, Santi Colombato e Ivan Reima, no ataque Ivo Rodrigues, Alex Dobré e Cádiz. O árbitro da partida é Manuel Mota, vai ser auxiliado por Jorge Fernandes e Nuno Eiras. Quarto árbitro, Carlos Macedo no VAR, Luís Ferreira e Pedro Ribeiro. Apita nesta altura Manuel Mota, o juiz de Braga, Cláudio Martins, perante uma plateia bem composta aqui no Dragão. Eu diria cerca de meia casa, perto dos 30 mil, eventualmente, este meia-final da Taça de Portugal, longe da lotação esgotada no último domingo, em que o Porto recebeu e bateu Boa Vista por 1-0, perto dessa assistência que se assistiu aqui na Ronda 16, quando o Porto recebeu o Famalicão na Liga Portuguesa. Uma nota apenas para o setor visitante, tem espaço para cerca de 2.500 pessoas, está praticamente cheia aquela zona que está, nesta altura, preenchida por adeptos do Famalicão. Chegaram a conta-gotas, muita demora na entrada, mas lá se acomodaram e já estão a apoiar a equipa. É por mais de 20 quilómetros separam as duas cidades, Porto de Vila Nova de Famalicão. A viagem não é longa, não é muito complicada, faz-se um pouco mais de 20 minutos. Manuel Queiroz, um abraço, boa noite. Sérgio Conceição faz 4 alterações em relação à equipa que jogou de início diante do Boa Vista, na última jornada da Liga. Entram Cláudio Ramos, Fábio Cardoso, Gruitch e Tony Martínez para os lugares de Diogo Costa, Marcano, que está castigado, Eustáquio e Taremi. Diogo, Eustáquio e Taremi estão no banco de suplentes. Do outro lado, João Pedro Sousa revoluciona o 11, porque ele tinha mexido muito nessa partida da Liga em Alvalade, derrota por 2-1 diante do Sporting. Hoje volta àquele que é o 11 mais utilizado da equipa famalicense. Entram Penetra, Francisco Moura, Zaidu Yusuf, Ivan Reima, Ivo Rodrigues, Dobré e Cádiz para os lugares de Martin Aguirre Gaviria, ainda Ruben Lima, Gustavo Assunção, Gustavo Sá, Pablo Felipe, Denis Júnior e Leandro Sanca foram titulares nessa partida na capital. O Porto, como eu dizia, entra já em vantagem por um gol. Pois, boa noite. É uma vantagem que vem dessa primeira mão. As meias finais são a única eliminatória que se decide a duas mãos nesta Taça de Portugal há vários anos. E, portanto, veio de Famalicão com essa vantagem. Mas este é outro jogo. Famalicão, naturalmente, quer estar pela primeira vez na final. Tem essa possibilidade. Tem uma boa equipa, tem feito uma segunda parte da época muito, muito boa com o João Pedro Sousa, sobretudo a partir do momento em que João Pedro Sousa tomou conta das rédeas da equipa, e esteve naturalmente menos atento ao campeonato, onde tem uma situação tranquila, e privilegiou naturalmente a taça, este jogo, deixando a descansar muitos dos seus jogadores nesse jogo com o Sporting em Alvalade, que a equipa de resto perdeu por 2-1. O Porto está noutra fase, tem que ganhar os jogos todos. Este, enfim, se não ganhasse, empatar chega, mas é obviamente uma pressão um pouco diferente. Mas seja com